vivendo a vida. Simplesmente sobrevivendo. A vida é feita de decepções e confianças. Um dia tá lá em cima e no outro você dança. Na vida onde se mata e morre por dinheiro, sigo de cabeça erguida e exijo respeito. De todo carinho conquistado, e ver que no final era falsidade, tava errado. Das dificuldades, vidas, alegrias. Guerreiro que é guerreiro, enfrenta o dia a dia. A vida é feita de superação. No meio do percurso se foram vários irmãos. Do coração partido, do coração perdido. Tem dias que se sente forte e no outro fudido. Das conquistas e felicidades, da trairagem e desgosto vindo de toda parte. Por isso que eu vou seguindo a minha vida. Pelas ruas eu vou seguindo todo dia. Sempre esperto, de olho aberto. Se tem uma bala só, tem que dar o tiro certo. No mundo de hoje tá mais pra cada um por si. Prefiro acreditar que tem vários por mim. Confiança, joia rara de se encontrar. Vários se decepcionam confiando no olhar. Muito trabalho, pouco reconhecimento. Acredito que é melhor investir no meu talento. Pois os problemas sempre envolvem mulher ou dinheiro. Me olho no espelho e luto pra ser verdadeiro. Se tem alguém que possa confiar, ter valor. Sempre existe alegria depois da dor. Felicidades e tristezas todo mundo passa. Se tem um sonho, pare de sonhar e faça. Tentando se esquivar dos buracos da vida. Pelas ruas eu vou seguindo todo dia. A vida, minha vida. De cabeça erguida encaro a vida. Abrindo espaço para despedida.